Não se subjuga nada, que a confiança é igual a forca daquelas que cê sobe na cadeira e amarra a própria roupa. Um refém e a porta dorme aberta, viramos leão de circo e a vida na selva é incerta. Liberdade assistida, banho de sol, calmante de contenção, calado com simonal. Estado de espírito, coma coletivo, em fila de financeira nós temos lugar cativo. Dizem-me dos sábios que vivem infelizes, pois levam na razão de ser frágeis diretrizes que impedem uns de ver. E esses levam a mensagem, outros que podem ouvir, pra esses faltou coragem. Por isso nós estamos aqui, sem público e sem mensagem, vivendo no isolamento, servindo a mediocridade. Escravos de uma causa, uma crença, uma raça. Vai, pode pôr a mesa com jantar e enche a taça aqui. Olhe pra dentro de você, não deixa dominar, deixa dominar o seu ser. Escute uma coisa, deixa dominar, não deixa dominar. Se o inferno é domissão, é que o céu é dos submissos e o resto vive num limbo, morrendo e fazendo filho. Os putos dominaram, nos encheram de complexo. Veio as neuroses no fim, o cartão de crédito, onde vinha a salvação. Traduziram servidão, nos resta só redigir, mudar pra subversão. Periferia, quilombo consentido, criador de homem bomba, espera de um motivo. É o álcool que pega as minas, é o rache que faz a arte. As amarras vem lá de cima, o dinheiro foi nossa parte. A realidade é um gigante que vive agora. Cê diz que tá frente ao tempo, mas paga as puta por hora. Tá pronto pra viver só? Já nasceu escravo, é a síndrome de Estocolmo. Cê morre pelo carrasco. Se tudo tá bem, pra alguns dizem tá bom, pra quem não tava bom, pra mim cansei de ser refém. Olhe pra